Todo mundo me vê como uma garota que tem tudo, mas eu também tenho desejos, desejos e mais desejos. Eu desejo ter um castelo com meu nome. Eu desejo ter dois lindos bichinhos, um cachorrinho e um gatinho. Eu desejo ter meu nome nas estrelas. Eu desejo ter um vestido de baile perfeito. Eu desejo ter o príncipe da minha vida. E eu desejo, se possível, passar o dia inteiro somente com o grande amor da minha vida. Cantar, sorrir, beijar, voar. Eu desejo velejar em um barco por um rio azul cristal, falar coisas de amor. Eu desejo fugir de casa, ficar a noite olhando as estrelas com você, só com você.